Hey, hey! Atenção, garotas! Atenção, gente bonita, gente elegante! Hoje, em primeira mão, lançamento do novo trabalho deles! Os caras estão estourados aí, Brasil afora! E hoje, estão aqui com a gente pra falar sobre a fama, sobre as mulheres, glamour e tudo mais. Eu tô falando do pessoal do... Emicidas, isso, Emicidas. Mas antes, mandar um abraço pra Kátia da Embira, tá na sintonia com a gente, ganhou um kit da Laboratório Fantasma. Um beijo, Kátia! Vem buscar aqui, querida, na rádio em 5 dias úteis. E agora vamos de som, vamos de música, com a galera do Emicidas. É, os caras estão em todas as paradas, com o nome em tudo. Emicidas? É banda ou é grupo?